Presidente, hoje um dia histórico para a BH, um dia histórico para o futebol brasileiro e também mineiro? Ah, não tem dúvida. Esse início das obras aqui de dependência é muito importante para o futebol de Minas Gerais. Principalmente nesse momento histórico, como você disse, do fechamento do Mineirão, que vai ser no início da Copa do Mundo, como o governador salientou. Então nós temos que ter a opção. Vamos ter um segundo semestre duro, porque não teremos essa opção, vai ser a Arena Jacaré, que está se transformando num belo estádio. Mas o problema é mais a dificuldade do transporte, a distância. Mas mesmo assim, o governador deu uma notícia muito interessante, que em outubro deste ano o Independência já poderá ser usado. E como o campeonato nacional termina um pouco além esse ano, por causa da Copa do Mundo, eu acredito que vai ajudar demais. É de uma importância ímpar para todo o futebol de Minas Gerais esse novo Independência. E muito se fala de legado após a Copa do Mundo. Para o senhor, o que vai ficar de legado dessa grande obra aqui na Independência e também no Mineirão? Não, o legado do Independência já é a partir de outubro, não precisa nem de Copa do Mundo. E o Mineirão a partir de 2013. Vão ficar belos estádios. Agora, o grande legado da Copa do Mundo, evidentemente, são as obras infraestruturais que serão feitas na cidade e no estado, né? Então isso fica para todos nós.